Canadá 25, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 320, saída Momo. 320, Momo na sua escuta, 6225. Controle o Pomar 30, atinge mantém 050, para de Conde. Sim. 3859, prossegue táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, portão Meu Brava Fatango, assina identificação, autorizada a chegada a Mali, Senegal no 013. Delta livre frequência para coordenação. Fatal, meu Brava Fatango, para evitar um tráfego, vou ir na proa 050, o seu limite se falhar as comunicações é o que demais que 100 de Simbra. Demais. que tem de cima, Bravo Alfa Tango? Bravo Alfa Tango, informa o tráfego à sua posição de 1h30 como sudoeste, passando o nível de voo 090 para 105. 1 November Alpha, voo local Salvador, Salvador, corredor forte até 20 milhas. Autorizado, Salvador, voo local Salvador, Salvador, roda direta, 1 no meu pés, decola pistão no 7, primeira curva à esquerda, ingressando no corredor forte, afastando 20 milhas, transponder 01 no 71 e o controle Salvador, 119.8. Apenas confirmando a altitude 1 no meu pés após decolagem, curva esquerda, ok? Curva esquerda para o corredor forte. Índia November Alpha. A gente confirma apenas o pátio, se encontra o pátio 4. Papa Romeu Vitor Calé com informe seu estimado de pouso. Índia November Alpha. Oito, 1-1-8-9-5, ok? O azul 4299, para o que tiver que Alfa Cione, Champotax. Bravo Alfa Tango, tráfego agora sua posição de 1h14, já toma navegação na proa de Itap. CNM3 no 1, desça para 4 mil pés na chegada, bom, fique legal no 0 no 3. Salvador, bom dia, 35221 no 4 quilo, para autorização conquista. 35221 no quilo correto, pronto, cópia. Consiga, pronto, cópia. Autorizado, Salvador, vitória da conquista, rota direta, nível de voo 200, saída Arbor, após DCT, decola da pistão 1-0, primeira curva direita. Transponder 5512 e o controle Salvador 119.8. confirme para ingresso. Nível 200, saída Arbor, após direto, decola da 190, curva direita, transponder 5512, controle 198, 5221. Correto, tinha pronto, TP521. Camarada, 521. Para o táxi azul 4299, temos 198 a bordo, 4 horas e 5 minutos em Ribeirão. Da táxi via Pátio e Índia, ponto de espera pista no 0, torre 1, 18, decimal 9, 5, ajuste 10, 12, azul 4299, boa viagem. Entre de táxi, pátio, Índia, ponto espera no 0, 2, 18, 9, 5, ajustado, 12, 4, 2, 9, 9, obrigado, bom final de semana. Paulo Gol, 9605, boa. Foro 605, formação quilo, pronto, cópia. Na sexta quilo, tá pronto para a cópia. Mas que vai eu confirmo essa posição. Saída é Upper Zulu 1-0, pós ESMAP, Lúvito, Barbacena, pós Toquim. Saída da El, Leda, pós Leda, Bridge. Decola da pista 1-0, primeira curva direita. Transponder 5475. E o controle Salvador 119 decimal 8. É, cuxa minha agora centro Recife, frequência 128 decimal 8, alterna 125 decimal 1. Lúbito, Barbacena, Toquinho. Dael, Leda, Bridge, a saída, decolada 10 com curva direita, código de transporte 5475 e o controle 198, eu vou no 605. Correto, Champion, eu vou no 605. A chamar, vou no 605. Fala, Bandinha 312, da última atualização para a Recife. Schneider 312, informação quilo, pronto para cópia? Para cópia, quilo para cópia. Autorizado Salvador Recife, via Upper Whisky 58, nível de voo 350. Saída Puca, transição Caju, decola da pista 1-0, primeira curva esquerda. Transponder 5473 e o controle Salvador 119 decimal 8. Autorizado em Recife, Upper Whisky 583. Boronísio, Puca, Caju, decolada 10, primeira curva esquerda, 5, 4, 7, 3, aciona, controle de 9, 8, voo 632 na posição 0. Estamos confirmando o controle, ok? Controle 19, 8. 9, 8, 63, 1, 2. Correto, tinha um ponto, achando 63, 1, 2. Paulo Salvador, bom dia, tá 3663, informação Kilo, gate 2, autorização Guarulhos. 3663, autorizado Salvador Guarulhos, via Upper Zulu 16, nível de voo 340. Saída da El, Leda, após Leda, direto Bridge, onde Interceptor via, após conforme a rota apresentada no plano. Decola da pista 1-0, primeira curva direita. Transponder 5506 e o controle Salvador 119 decimal 8. Oh, Lutar 3663, autorizado Guarulhos, 340 é o nível, decola da pista 1-0, primeira curva direita. Dael, Leda, Bridge, Interceptor Blue, 16. Controle 119.8, transponder 5506. Estamos confirmando a aerovia, Upper Zulu 16, ok? Upper Zulu 16. Confirmando, Upper Zulu 16, vai voar Dael, Leda, Bridge, Upper Zulu 16, Lutar 3663. Correto, então 3063, reporte pronto para pushback e acionamento. Entendi, tá 3063. Autorizado, ingresso, reporte pronto na cabeceira no 7 na Nova Delta. 3304, quilo correto, pronto, copy. Autorizado, Salvador, Brasília, via Upper Zulu 17, nível de voo aprovado 380, saída Arbor após Elefa, decola da pista 10, primeira curva direita, transponder 5476 e o controle Salvador 119.8. Autorizado, Brasília, 380, Arbor Elefa, decola da 10, correto, Champlain, TAM 3304. Paulo, Gol no 605, Fuxa Mega, acionamento, posição 5. 3A, Champlain, táxi, Gol no 605. Chamaram, 605. Sente, Fossário 2583, quilo correto, pronto para cópia. Autorizado, Salvador, Brasília, via Upper Zulu 17, nível de voo 360, saída Arbor, após Arbor Elefa, decola da pista 10, primeira curva direita, transponder 5453 e o controle Salvador 119.8. Salvador, Brasília. Correto, você é 253, aposto pronto para acionamento. Autorizado acionamento, chama para o táxi, você é 253. Pushback, acionamento, TAM 3663. 3663, está totalmente pronto? Afirmo. 3663 vai aguardar o início do táxi do Boeing da Gol. Quem já deu o táxi, o Boeing da Gol já deu o início do pushback, dentro de instante vai iniciar o táxi, em torno de estimado mais 2 a 3 minutos. Ok, não aguardo então, TAM 3663. Voo 9605, temos 156 a bordo, 3:42 de autonomia, alternando Campinas. Autorizado táxi em frente, via parte principal, pós-Índia, ponto de pé, pista 10, torre 118.95, ajuste agora 10, 13, voo 9605, boa viagem. Ok, ponto de pé, obrigado, ótimo serviço. TAM 3663, após a passagem do Boeing da Gol a cauda, tem livre acionamento. Puxa bem a coordenação aqui, pessoal, chama para o táxi. Entendi, Seguinte, após o gol, está autorizado o feedback de acionamento da 3663. 963 Nono, reporte quando baixado e travado. 190 graus, 8 a 9. 63 Nono. Pastor 34, vai na proa de Bonf. Confirma, pessoal? Tente, força aérea 583, confirme o PLB e autonomia. Quatro pessoas a bordo, dois ataques até a interseção. Para ingresso na pista, chame a torre 1-1-8-9-95, ajustando no 0-1-3, força aérea 2583. Abaixo travado, chanel 613 Nono. Eu ligo no 06, quanto tempo? Até amanhã, Zé. Confirma pro 613 Nono? Chanel 6311, chanel pulo autorizado pista 10, 100 graus, 79, check 30. Abaixo travado, chanel livre pouso, pistão no 0, chanel 613 Nono. Pulo no 605, mantenha o ponto de espera. Ah, mantenha, né, Zé? Índia November Alpha, chame controle 198, vamos ver. Do 4299, chame centro Recife, sequência 125, decimal 1. Recife, 251, 4299. Nem mantém, economia já tem. Será 2583, mantém. E por gentileza, posso um check rádio? Chego com intensidade 2. Agora recebo com intensidade 3, no 0253. No solo 10, chama no 209. 209, né? 639. Salvador, muito bom dia, chama 6311, livrou aqui. 6311, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, chama 6311. Paulo Salvador, gol 1923, ponto 57 a bordo, 3 horas e 48, São Fernando Galeão, pronto táxi. 2-0 táxi, retaguarda é Bande da TAM, com o número 2, via Pátio Índia, ponto espera, torre 1-1-8-3, 9-5, ajustando no 0-1-3, 1-9-2-3. Autorizado táxi como 2, via Pátio Índia, ponto espera 1-1-8-9, ajustado no 0-1-3, 1-9-2-3. Paulo Salvador, TAM 3663, para o táxi, 1-1-7 a bordo, 3 horas e 44, alterno Galeão. 2-0 táxi, sua direita, via Índia. Ponto de pedra, pistando 0, torre 1-1-8, decimal 9-5, ajustando no 0-1-3, TAM 3663. Direita, Índia, ponto de pedra da 1-0, 3-8-9-5, e ajuste no 0-1-3, TAM 3663. TAM 3304, após a passagem do bonde da Gol. Bonde da Gol, a sua causa tem livre acionamento. Puxa, vai coordenando sua equipe, só o Champer Taxi. Puxa, 6312, autorizado racionamento. Puxa, vai coração aqui, pessoal, chame o táxi. Solo trip 5221 para o puxa acionamento. Trip 5221, autorizado, chame para o táxi. Camará. Brava Fatão, pode executar o curso localizador, curva esquerda para o 040, reposta estabilizada. Esquerda 040 vai portar estabilizado o grau Alfa Beta. Taxi 37, o portão 8, China 63 e 9. Salvador, bom dia, TAM 3663, ponto espera da 1-0, pronto. Volume 05 ficou os 12, chame o controle, 1-9-8, bom voo. Parabéns, obrigado. Bom dia, TAM 3663, número 2, para decolar, mantém o ponto de espera. Mantém, TAM 3663. 02583, tem condições de decolada pra gente ou prefere prosseguir até a cabeceira? Obrigado, bom dia. Olhar e decolar com a interseção do pátio militar, por sério. Vento 080 graus, 11 nós. Salvador, bom dia. O Papa Romeo Bravo Alfa Tango, passando espera no trem fixo. Bom dia, Bravo Alfa Tango, a intenção é pouso pistão 0, modifique segue para o 7. Pouso 0. Tá livre, vento 80 graus, 11 nós. Bravo, Alfa Tango. Agora dando o grau, Alfa Tango. Que Luiz, que tá visual com o campo. Bravo, que Luiz, que chame torre 1-9-8, decimal 9-5. Papa Romeu, Índia November Alfa na escuta? Ah, sim, escuta, cara, Índia November Alfa. Índia November Alfa, mantém-se em condições visuais no meu pé de corredor forte. Posições visuais, mantendo mil pés, corredor forte, líder November Alfa. Pastor 1-4, desça para 4, meu pé, QNH no 0-1-1. Corrigindo, QNH no 0-1-3, pastor 3-4, desça para 4, meu pé. Azul, bom dia. Opa, Patango Bravo, que Luiz, que controla a recatória e visual para a tropa. Bom dia, Bravo, que Luiz, que reposta no final de 3 meses, pessoal, na série. Bravo, que Luiz, que controla a recatória e visual para a tropa. Firmo 583, vento sem grau, 10 nós. Táxi, o Bochoner 6312, está com 1-62 agora, 3-15, alterna Natal. 1-605, vou direto Leda. Direto Leda, agora 1-605. Ajustando no 0-1-3, Bochoner 6312, vai seguir com o número 2, a retaguarda é Bojatan, através do 04. Atende então é táxi via pátio até o ponto de espera da 18, da 1-0. 1895 é a torre, Oceanair 63, 1-2 seguindo o táxi. Pátio 3. Ok, obrigado. 48 a bordo, 3 horas e 50 alternando Salvador. Cruzar táxi via pátio 3, já pode para ingresso no pátio principal, trip 5221. Pode tratar para ingresso no principal, 5221. Controle Salvador, bom dia, Força Aérea 2583, cruzando o Rio, passando certo. Força Aérea 2583, contato radar, decolagem, sua manívia de voo 360, saída Arbor. Perfil Arbor, 360, 2583. Nativo, vento 100 graus, 9 norte, livre decolagem, Marião. Lima, ativo, Lima, tem 0363. Lima, tem 0363. Foi bom, Puna 923, pode esperar da 1-0 para. Puna 923. Mantém. Mantém, você pegou na 923. Para o táxi, o Santos 3304, com 91 a bordo, 4 horas. Sem ingresso no principal, 5221. Gente, mantém a posição aguardando. Triple 5221 vai ser o número 3. A retaguarda é a voz da Avianca. Gente, visual, vai ser o Avianca. 5221. Tá 3304, 91 na bordo, 4 horas e 15. Confirme alternativa? 4 horas e 5, alternativa. Gente, 4 horas e 5, Campinas. Estrutura de ataque à direita, via Índia. Ponto de espera com a torre 118, decimal 95. Ajuste é padrão, TAM 3304, boa viagem. Ajuste padrão, 3304, bom trabalho, TAM 3304. Solo, bom dia, Papa Romeo Bravo, Alfa Tango, livrou na Delta pro 43. Papa Romeo Bravo, Alfa Tango, confirme o Pátio, que é o seu destino? É o 43. Gente, agora mantém a posição, guardando coordenação com a Infraero. Pátio 3. Está em obras e estava. Não recebia aviação geral, tráfego de aviação geral. Aguarde um minutinho para coordenação com a Infraero, ok? Sem problema, ok. O senhor vai apenas abastecer e vai decolar em seguida ou pretende ficar por mais um tempo? Vai continuar com essa coordenação se alguma outra tripulação vai assumir o voo, mas acho que vai ficar mais um tempo, no mínimo 2 horas, no mínimo. Afirmativo, aguarde a coordenação, ok? Ok, estamos aqui. Uno 605, chame centro, Recife, frequência 125, decimal 1. 25, obrigado. Não, é Fraero, não foi permitido destinar o seu pátio 3, ok? Apenas o pátio 4 está sendo utilizado, devido ao pátio 5 está lotado e o pátio 3, devido às obras, só está recebendo viação comercial. A coordenação com a Fraero foi solicitada que o seu pátio fosse para o pátio 4 da Bafatão. Escuta. Contado com a sua coordenação aqui, será que eles autorizariam a gente a efetuar carregar a aeronave no pátio 3 e após seguir para o pátio 4? Negativo, vamos coordenar com a Fera, porém pode prosseguir o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Ok, então Alfa antes da Juliette, o Bravo só pega, obrigado. Autorizado, Duna 2000 pés, voo no 888. Duna 2000 pés, 182. Autoriza a voada Elta 3663. Gente, o Bravo Alfa Tango foi autorizado, ok? Prosseguir para o Pátio 3 para apenas descarregar. e após seguir para o PAT 4. Ah, ok, muito obrigado. Eu estou aqui, estou coordenando a coordenação aqui. Vamos para o PAT 3, então. A gente prossegue Alfa, Juliette, ingressando após para o pátio 3, atento ao sinalizador quando lá, o Bravo Alfa Tango. Alfa, Juliette, pátio 3, atento ao sinalizador, Tango. Chame o controle, 1-9-8, por favor. 9-8, boa. Salvador, Bom Rio, Chanera, 6-2-1, espera lá. Prezado, Salvador, Curitiba, aerovia é Up, Zulu 2-1, nível de voo 360. Saída é Arbor, após Arbor, Elefa, onde o interceptor via, após conforme a rota. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, transponder 5-5-1-0, e o controle Salvador 1-1-9-8. Zóis 1.500 pés, o que é negado 0-3, ajuste aos corredores, vou em Vera Cruz para o corredor Vera Cruz. Correto, é pronto, tá 3859. Lima, Kilo, Zulu. Formação Lima. É, para GQE, 085 aprovado GQE. Confirme apenas quantas milhas você afasta de Salvador? Cruz. Vera Cruz, Paripe, Paripe rotatória. Quantas milhas você afasta para, de Salvador para GQE? Afirmativo, pronto, cópia. Autorizado, Salvador, Serra, Novembro, Juliette, Kilo, GQE. Rota direta, o nível de voo é 085, decola da pista 107, primeira curva direita, ingressando no corredor Axé, restrito 1.000 pés, aguardando liberação do controle, transponder 5514 e o controle Salvador 1.19.8. Mantenha 3.000 pés. Hotel Escazulu. Hotel Escazulu, é, prossegue para Enrimar, confirme. Prossegue para Enrimar, já passou um ponto dele, senhora. Hotel Escazulu, chame torre, 1-1-8-95. Controle, Otan, 3304. 3304, contato radar, suba para 380 na saída Arbor. 380 na Arbor, Otan, 3304. Boa série 2583, chame centro, Recife, frequência 1228, alterna 125.1, boa série 2583. 2288. Pastor 34, vetoração para sequenciamento, curve à direita, proa 230. Limite ao Kine Mike 100 de Simbra. Cidade Salvador, Cairu Lourenço, 1.000 pés, degola da 107, primeira curva à direita, ingressando no corredor Axé, transponder 0161 e o controle Salvador 1.19.8. 0, limite ao Kine Mike 100 de Simbra. Chame centro, Recife, frequência 125.1, alterna 128.8. 251-288, Sandra. 63. Padrão, boa viagem, Vitor, Mike, Quebec, tá aí, graças. O Voo 1882, está autorizado ILS da 10? Autorizado ILS, mantendo ainda 2.500 pés. 2.500 pacientes, vai cruzar com o tráfego agora. Salvador, Oceaner 6312, decolado, passa 1.500. 6312, contato, radar, decolagem, suba para nível de voo 350, sai da PUCA. 350, autoriza para o direto PUCA. Autorizado PUCA, 6312. Manda PUCA, 6302. Desceu, Gon 882. Aguarde, o tráfego agora está na posição de 6 horas e 1 milha. Aguarde para prosseguir na descida. Pode ir para o externo? Aguarde. Gon 1888, tráfego 6 horas e 3 milhas, desça para 2 mil pés, já pode estabilizar. Passará estabilizado, pode ir para o externo? Mantenha a proa de Duna Gon 1888. Duna na proa, desce para 2 mil, passará estabilizado. Pastor 14, curva esquerda, proa 210, limite permanece mesmo. Gol 1923, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 128 decimal 8, gol 1923. 251288, obrigado. Pastor 34, informa tráfego à sua posição de 11 horas, 10 milhas, mantendo 1.500 pés, é um helicóptero Sierra, quilo 76. Controle, 198, bom dia. 198, bom dia. Controle, Salvador. Bom dia, 35221. Saída Arbor, na sua escuta. Radar na decolagem, suba para nível de voo 200, saída Arbor. Arbor, 200, 5221. Pastor, no 4 para interceptar o curso do localizador, curva esquerda para o 150, reposta estabilizada. 1888, avistante estabilizado. Copiou, pastor 14, curva esquerda para o 150. Esquerda 150, Gol 1888, chame torre, 198, decimal 95. 1895. Aguarde para prosseguir na descida, pastor 14. TAM 3304, chame centro Recife, frequência 128 decimal 8, alterna 125 decimal 1, TAM 3304. Travado, vem 100 graus, 10 graus. Um gol é o gol 1888, já está estabilizado. O 360. Saída da El, Leda, após Leda direto, bridge, onde interceptor via, pós conforme a rota. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, transponder 5533, corrigindo, 5533, do controle de Salvador, 119, decimal 8. Aqui, vamos lá, autoridade de Salvador, nível 360, via Upper Zulu 16, Nael, Leda, Leda, Bridge, a saída, 5536 ao transponder, 5533 ao transponder, 198 ao controle, cotejou 6319. Correto, 5533. Teste confirmando após decolagem da pista 1-0, primeira curva direita, ok? Perfil da saída da El. Curva pela direita, perfil da El. Da El, Leda, Leda, Bridge, obrigado. Correto, chama pronto, 63 no 1. Estabilizado. Estabilizado não significa baixado e travado. Tá bom, então, baixado e travado. Maravilha. Autorizado, táxi sempre para ingresso. Hotel Oscar Zulu, informação Lima, guarde, cópia. Nessa posição, guarde 09. Tem essa posição, guardião 09. Pastor 04, desça para 2 mil pés, reporte estabilizado no localizador Pastor 04. Tráfego superado 5 horas, 3 milhas. Guardião 09, confirme essa posição, eu não recebo o seu transponder. Para ingresso. Autoridade chama para o táxi, 3859. Camarada. 312, chame centro, Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 128, decimal 8. O chame é 312. 2085, alterna 28, decimal 8, 6312. Pastor no 4, completo de aproximação, chame torre, 118, decimal 95. Vai que a Cudelta tá visual com campo? Opa. Travão do Paripo, lá na direita, rotatória. Gente, reporte de visual com campo, Mike Cudelta. Tá na visual com campo, Cudelta. Cinco a bordo, livre o acionamento, chama para o táxi. 88, solo aos 32, livre à direita, solo 121, decimal 9. Obrigado. Bom dia, o pastor no 4. E para a torre? Pastor no 4, está estabilizado, fala localizador da 110. A gente checa o trem, livre pouso na 110, vento no 00 graus com 111, nós, altímetro no 0 no 3. Embaixada travado, pastor 14. Essa é partilhada e pronto. 28 na escuta do solo. 88 na escuta do solo. Solo 121, decimal 9, 1888. Bom dia, reportante da Juliette, voo 1888. Oi, opa, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, segue para o 17. Afirmativo, segue o 17. Sente ingresso na sinal 17, reduzindo na medida do possível, reporte sinal de 2 milhas. Reportar a sinal, afastado 2 milhas, opa, Mike Eco Delta. Observe o início do táxi do TAM após ingresso a Juliette para o portão 04. Solo 03259 para o táxi, tem 178 a bordo, alterna Foz do Iguaçu com 4 horas. Gente, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via Índia e Alfa no ponto de espera torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0 no 3. Bom voo. E Alfa no ponto de espera 295, obrigado, bom trabalho, 3-2-5-9. Gente, aguarde para a decolagem. decolar da 17, ventuno 00 graus com no 1 nosso. Soruno 4, Solos 36, livre à esquerda, táxi nessa frequência via hotel para o Fátio Militar, frequência livre estacionar. Autorizado, o táxi é da Fátio 3. Ativo. 00 graus com no 1 no nós, altímetro no 0 no 3. Altímetro no 0 no 3, trem baixado e checado, o Mike Eco Delta, sinal curta, pista 1 no 7. Roda 10, roda 1 no 0 com curva direita no perfil da Arbor, após direto destino. Acena no transponder 55, 1 no 5, controle Salvador Peri 1, 1 no 9, decimal 8. Bom dia, Papatango, Lima, Kilo, Zulu, decolou, cabeceira 97, voa à direita, correndo a chance. Papatango, Lima, Kilo, Zulu, mantém-se condições visuais no meu pé escorrido axé. Quando possível, informa só para o ideal para o destino. A pro ideal para o destino é 264, senhora. E ela tenha que efetuar uma saída sem o VOR, qual é o tipo de balizamento que ela tem para cumprir o perfil da saída se o mesmo estiver fora? Só um minutinho, pastor. Me ajuda. Só um minutinho que a gente vai checar. Zulu está autorizado a voar direto destino, subindo inicialmente até 3.500 pés. Autorizado direto destino, inicialmente a 3.500 pés, o Lima Kilo Zulu. Bom dia, está 3.859, ponto espera pronto. Bom dia, 3859, linha decola da 1-0, vento 090 graus, com 1-1 no nosso. A linha decola 5-0, 3-2-5-9. Te observe o helicóptero ingressando no pátio, após livre o táxi, chama para o ingresso o Vitor Maquebec, altímetro 1-0 no 3. Dona 92, vou direto TAP, desça para nível de voo 050, QNH 1013. Prossiga 5221. Prossiga 5221. Interessante a pergunta questionada pelo seu colega. Você não tem procedimento da RNAD e o VR está fora, teria que ter um, pelo menos um NDB para fazer a subida ou retração radar. Sim, Trip 5221, obrigada pela colaboração. Obrigado. Autorizado Valença, o número PES, decolador 17, com curva direita no corredor SE. Acende no transponder 0130, controle Salvador PR 1, 19.8. Índia November Alpha, mantém-se em condições visuais nos corredores, reporte na rotatória e visual com campo. Chave, pronto. 1, 18.95. Decolado aos 43, controle 1, 19.8, bom voo. 19.8, obrigado, bom dia, 3859. Bom dia, Zulu, Juliette Serra, prossiga. Frequência 128.8, alterna 125.1. 288.256, obrigado, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, TAM 3859. TAM 3859, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, na saída Arbor. 360, saída Arbor, TAM 3259. Bom dia, controle, voo no 072, temos informação de atenção. Voo no 072, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 060, QNH no 013. Estamos com a mar e 060, voo no 072. 494 na escuta. Altímetro no 0 no 3, livre taxi, chama para ingresso. Decolado aos 45, controle 19.8, bom voo. 19.8, graças. Você vai ter a porta 1, espaço.